geração santa, ó nação eleita, não é mais do mundo, pertence ao céu, comprada com sangue. Céu e mar, o meu poder e força existia, e da minha mão ninguém pode escapar. O efetuar e querer me pertence, o meu amor por vós é sim.